seu gostoso. Seu gostoso. Gostoso. Só na maldade. Gostoso. Gostoso, 24 na minha cama. Pedindo soca, pedindo bota, matando tudo e macetando, vem. Gostoso, é 24 na minha cama. Pedindo bota, matando tudo, fazendo soca. Avis, virei. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo só que eu botando tudo, botando tudo. Aves líderes. Thiago Reis nas teclas. André Civis. E aí, novinha? Hoje é hoje. Seu gostoso. Seu gostoso. Agora. Gostoso. Gostoso. Gostoso é você de taco na minha cama, pedindo soco, botando tudo, botando tudo, botando tudo, tudo, tudo. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo soco, botando, e botando, e botando, e botando. Ah, vai, vai, gostoso, gostoso. Sou eu de lado, vai, da tua cama, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jog